Passa para Juliette Alfa Whisky, autorizado voo na Proa de Duna, reporte passando Duna. Reportar a Duna, Juliette Alfa Whisky. Guardião 06. Muito inteligível a sua formação, Guardião 06, confirme. Confirmando, toque e arremetido em Ondina, é isso? Livre a frequência, chamando o regresso o Guardião 06. Tchau, foi isso que confirma e modifica a regra da presente? Afirmativo, Juliette, ao frente. Plano IFR cancelado aos 2016 para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 895, Juliette Alfa Whisky, obrigado, uma boa noite. Boa. Boa tarde, papapá, Juliette Alfa Whisky. Juliette Alfa Whisky, autorizado, base pela direita, dando 7, reporte base para final, 1011, ajuste. Autorizado, base pela direita, dando 7, Juliette Alfa Whisky, reportará de base para final, 1011. Papatango, Mike, Bravo, Yankee, aciona a identificação. Papatango, Mike, Bravo, Yankee, contato radar a meia dúzia de milhas da posição Coral, voe na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte quando pronto para descer. Decola no 0645. Base para final no 7, Juliette Alfa Whisky. Juliette Alfa Whisky, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 00 graus, 129. Livre pouso no 7, Juliette Alfa Whisky. Decola gol 0, gol 145. Afirmativo, tráfego vai pousar na 17, 145, seu decolagem está autorizado, dono 0. 100 graus, 129. Autorizado, decolagem no 0, gol 145, obrigado. Tango Mike Bravo Yankee, voe na pro de Itape. Itape, certo. Guardião 06. Gente, Guardião 06, reporte no local de sobrevoo. 08, mano 645. Mantém a escuta do controle e alterna com a frequência. Papatango Mike Bravo Yankee, desça para nível de voo 050. Ajuste no 011. Confirmando o pouso em Salvador. Gente, mantém a linha do litoral. Reporte no através do parque de Itaçu. Juliette, Alfa Whisky, Novas 2-0, Aerostar. Gente, sua direita aí na Papá, frequência de estacionar, ah, boa tarde. Lenda pro de Lenda pro Golo 645. Estou no 645, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado com a Leda. 360, Leda, Golo 645, obrigado. Romeu, Hotel, Romeu, Golf. Já acionado, né, Rimar? Gente, chama pronto de decolagem. Do 27123 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, se mantém a nível de voo 170, chame controle Aracaju na frequência 1203. A presente colhendo 203, azul 2712. Boa tarde, é o 1996, identificação, guia, chegada Mari, desce para o nível de voo 060, ajuste no 011, redução de velocidade 2709. 611, via Mari, até 5-0-368. Voo 1966, mantenha o perfil de chegada Mari, número 2 na aproximação. Hotel Romeu Golfo na decolagem? Ciente da decolagem na Engemar, pro sul. O vento no aeródromo 00 graus 1 norte, reporta fora do sol. Siga o Guardião 06. Gente, Guardião 06, mantenha a linha do litoral, reporte no Parque do Sul. Confirme para o controle. Zero, e se toma proa, a fala de tampão, ok? A proa é fala de tampão, cara? Afirmo, confirma somente o torcedor direto Barrundino. Afirmativo, sir. Somente cruza o final do 1-0, assim que se afastar a segurança, vai passar para o controle 1-0, só aguarda um minuto. Confirma, derrubou o voo autorizado a cruzar ou aguarda? Autorizado o cruzamento, final do 1-0. Autorizado o cruzamento, boa. Do Golf Juliette, Golf, Serra Uísque, Delta Lima. Grato, para sair direto para Serra Uísque, Delta Lima, só para avisar para posto. Golf Juliette, Golf, confirme o transponder acionado. Para, passei, confirme. Golf Juliette, Golf, confirme o transponder acionado. 0131. Gente, fique atento a um tráfego mantendo 500 pés, em proporção de 10 horas, não está na escuta do controle. O Mike Bravo Yankee, voe na proa do Serra Vitor 366, em descida para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAVE, reposto passando Serra Vitor 366. Negativo, RNAVE, senhora. Mike Bravo Yankee, confirma a intenção do AR Delta Mike Echo ou NDB Zulu? NDB Zulu, senhora. Gente, Mike Bravo Yankee, voe na proa de Duna, descendo para 2.000 pés, autorizado final do procedimento NDB Zulu, reposto estabilizado. Mike Bravo Yankee, proa de Duna, passará estabilizada, NDB Zulu. 08, controle. Papá Eco Lima Oscar, Oscar para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre 198 decimal 95. Chama agora a torre 198 decimal 95. Boa tarde, papá Eco Lima Oscar. Eco Lima Oscar, reporta farol de Itapuã. Passará no farol, Eco Lima Oscar. Eco Lima Oscar está nessa tráfego à sua esquerda, asa rotativa 500 pés, visual? Negativo. Gente, tráfego já ultrapassado. Visual com o guardião e apontará no local sobre o voo. Controle, trabalho do trator, guardião 06. Guardião 06, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre 198 decimal 95. 1295. Gol 1966, confirme sua velocidade indicada. 368. Gente. Oi, Salvador, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Vertical de Itapuã, iniciando a posição do Graé. Gente, prossegue para o pátio do Graé. Apenas informo um tráfego 500 pés se dirigindo ao farol de Itapuã, tá visual? Papa Romeo Golf e Juliette Golf, confirme esse visual com o tráfego do Hotel Romeo Golf. Ainda não, nada negativo visual. Palma, o tráfego está na posição de 11 horas, 1 milha. Mantendo 500 pés, um Robson 44. Sempre vai ficar atento, já está próximo do Cerro Isso, já fazendo uma para TGL também com o Golf e Juliette Golf. Tente. Agora visual com o tráfego do Juliette Golf. Tente. Visual direto para o Partido Grael, Guardião 06. Para Eco Limão, você apenas confirma a intenção de voo? Pouso final, parte 4. Gente, aproxima direto o parte ou tem necessidade de aproximar inicialmente para a cabeceira? Inicialmente para a cabeceira, dá 7. Gente, então cruza a retaguarda do Guardião 06, a retaguarda, tráfego visual, Alfa Serra 55, já está se aproximando o parte do Gré, pouso direto. Você vai cruzar final da 10 e vai reportar final 7. Gente, é o Eco Limão. Oxalé 6259, autorizado a linha aérea e decolar, pista 10, vento 1-10 graus, 129. Confirma, Oxalé 6259. Ok, vou manter a posição no ponto, espera a chama para nova autorização. Papatango Vitor, em dia Juliette, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reporta em Paripe. Estabilizado, é Patamate Braviac. Patango Mike Bravo Yankee, chame a torre em 1-8 decimal 95. 395, boa tarde. Boa. E continua a aproximação na zero, confirme intenções? 917, senhor. Após o externo, mudança de regra. Gente, reporta no externo. Juliet, informa que negativo com retorno ponto. Está suspenso via Notam, mantenha via corredor Vera Cruz, reportando Paris. Nenhum sobrevoo ali pelo farol, seria possível, uma coisa de 500 e depois a proa de Paris. Gente, o Victor India Juliet autorizado sobrevoo no farol da Barra, mantendo no 1.500 pés. Para mudança de regra, prisão na 7. Gente, eu vou botando o Mike Bravianchi, plano cancelado visual aos 3-3. Prisão curva à esquerda, reporta final na 7, não encurta. Temos aeronave para ponto na cabeceira na 7. Afirmativa, Mike Bravianchi. 68. Descendo para 4.000 pés, o ajuste no 012. Leonardo, o Eco Limão Oscar? 966, cortejou, após o estápio 368. Entende. Autorizado, 1-0-0 graus, 1-1-9. Eco Limão Oscar, solou os 33, já livrou na Oscar, ao estacionar livrou a frequência. Levando frequência, Eco Limão Oscar. Boa tarde. O Mike Brasil é que autorizado em cortar final no 7, reporta final. reportar na 97, Mike Bravianchi. Gente, acende o código 2224, Mike Romeu Alfa, mantenha-se em condições visuais via corredor Veracruz, reporta em Paris. Mike Bravianchi, o vento 110 graus, 109. 10, 10 graus. Gente, mantenha a frequência bilateral Golf e Juliet Golf. Salvador, eu confirmo para o Gol 966 está livre de descida para o procedimento? Gol 966 autorizado a descer 4 mil pés, autorizado final do procedimento RNAVE, reporte passando para a Vitor 368. 4 mil vai chamar passando 368, Gol 966. Liga. Da Bianca, decolado aos 35, controle Salvador, 120, décima 8, mogu. 08, boa, venda de cross. O senhor deseja fazer um sobrevoo em Amaralina? 1, 10 graus, 10 autorizado. Mike Romeu Alfa será autorizado sobrevoar 1.500 pés em Amaralina e após será regressa para pouso via setor norte, via rotatória. Gente, até Romeu Golfo. Salvador, boa tarde. O Chilema é 259 de coluna. Se escuta, se possível, coordenar para a Deleda ou Mótila. Chilema é 259, contato radar na decolagem. Suba via saída da El para nível de voo 360. Está presente, autorizado, Leda. Leda, está presente, 6259. Tudo bem. Liga Charlie Alfa Fox. Gente, eu confirme o código acionado. Gente, o Charlie Alpha Fox, mantenha-se em condições visuais, fique atento ao tráfego do Mike Romeu Alpha voando para o farol da Barra, no 1.500 pés. Não receba o seu transponder, cheque o equipamento. O Michael Vitor de Júlio livrando o setor do farol da Barra, Marcelo 1500. Pode aprovar ali através de Paris, chama. Afirmativo, autorizado através de Paris por Vitor Índia Juliette. Abraço. Negativo, o transponder o Charlie Alpha Fox. Já autorizado o Charlie Alpha Fox, mantendo no 1.500 pés no sobrevoo no farol da Barra. Brasília Fox 2581, call for identification via my arrival to Central Flight Level 050, KNH1012. O 368, o Gol 9966. Gente, o 9966 completa o final do procedimento RNAVE, aguardando transferência de comunicações. 66. Brasília Force 2581, fly ETAP position. ETAP position, Brasília Force 2581. 2781, se aproximando do ponto de pena da 10, pronto. Azul 2781, tem condições de decolar de imediato? Afirmo. A linha decola de imediato na pista 10, vento 100 graus, 129. Decola de imediato, azul 2781. Golf Juliette Golf, informa, temos uma aeronave mantendo no 1.500 pés, aproximando para sobrevoo no farol da Barra. Fique atento, autorizada a subida no 1.500 pés. Gente, fica atento ao tráfego. Michael Romeo Alfa informa o tráfego, informado fazendo sobrevoo no farol da Barra, está em ascensão para 1.300 pés, um Robson 44, fica atento. Mike Romeo Alfa, confirma esse visual com o tráfego na posição de 11 horas, 1 milha aproximadamente. Negativo. Corrigindo, aproximadamente 10 horas, 1 milha. Índia Juliette, voo Ceasa. Gente, na prova do Ceasa, o Rio está me escutando. Mike Romeo Alfa, confirme o tempo de sobrevoo. Dá pra gente já autorizado a prova direta em março. Gente, o Mike Romeo Alfa mantém ainda o 1.500 pés. Aguardando para a descida após livrar a área do circuito. Mantém 1.500 pés, aguarda para a descida, pro Arismar, o Romeu Alves. Cristiano, embaixo, travado, voo 1966. Voo 1966, completa o final do procedimento, chama a torre 1985. 1985. Cristiano, voo 1966, embaixo, travado, externo. Voo 1966, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 119. Ele pouso, gol. Azul 2781, decolado aos 41, controle Salvador, 12.8. Uno 208, 2781, boa tarde. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, aciona identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 092. Salvador, boa tarde, o azul 2781, saída Arbor 1, passando 1.200. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 1.60. Arbor 1, nível 1.60, confirmando o livre das restrições. O Azul 2781, suba via saída Arbor 1. Sim, então vai manter 3 mil, devido à restrição de uma centena, 15 milhas. Gente. Senar 6259, chama o centro Recife em 12835, alterna 1251. 2835, 251, Charlie Alpha Fox, Charlie Alpha Fox, confirme a altitude que está mantendo. Estou mantendo bem quente, agora na metade do cruzamento da Bahia, pronto para. Gente, recebo o seu transponder, porém não o modo Charlie. Reporte quando no farol da barra. Autorizei o Romeu Alpha. Siga. Autoriza por direto em mar e descida, descida, dá pra ver? Autorizado descida para 500 pés, voando na proa de Enrimar, o Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa. Seu campo à vista, Índia Júlia. Capatango Vitor, Índia Júlia, chame torre 1.98.95. 1.895, Júlia. Cordial, boa tarde, Papatango Vitor, Índia Júlia. Papatango Vitor, Índia Júlia, autorizado final no 7, autorizado encostar, reporta final. Afirma, Tilson. Vai encurtar aqui, agilizando, livrando 1.500. Índia Júlia. Eu não 1.500, tá? 4, livra pista direita, chama solo, 121, decimal 1. 121, 9, 6, 6. Torre, Salvador, 1, 1, 8, decimal 9, 5, 1. Torre, Salvador, muito boa noite, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, já cruzando a final da 0, termina de cruzar, vai retaguarda de um tráfego Vitor e Juliette. O Papa Alfa 3-2 está a 1000 pés na final da 7, visual. Gente, Charlie Alpha Fox, confirme por quanto tempo irá realizar o sobrevoo? Por um minuto. Vai, já tá, vai conseguir na fronte, né? Gente, mantenha no 1.500 pés na linha do litoral, reporte. Aguardando para a descida para 500 pés o Charlie Alpha Fox. Papa Tango Victor, India Julie, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 7, o vento, 100 graus, 099. Livre na 7, Julie. Papa Lapa, Mike Romeo Alfa, tráfego já ultrapassado, vai reportar visual com R, mar para pouso. Reportará visual com R, mar para pouso, Romeo Alfa. Me informa o tráfego, posição 10 horas, 2, 3 milhas, rumo nordeste, cruzando 070, em descida para 4 mil pés, um Eco 135. Gente, 2781. Brasília, 4-2-5-8-1, traffic 2 o'clock, 22 miles, eastbound, maintaining 3000 feet, it's the Alpha Tango 72. Roger, Brasília, 4-2-5-8-1. Brasília, 4-2-5-8-1, request. Go ahead. Fly, Sierra Vito 368, after it's up. Clear, Brasília Force 2581. After it up, fly Serra Vito 368. 368, thank you. Patrulho Charlie Alpha Fox. Prossiga Charlie Alpha Fox. Vai fazer um sobrevoo de um minuto, aqui na sequência. Gente, autorizado, reporte para regresso. Thank you. Brasília Force 2581, clear fly Serra Vito 368. Clear fly Sierra Vito 368, Brasília Force 2581. Papai Romeo, Romeo Bravo, sua confirmação foi indicada. Se aproximar da RMA, o vento no horário do 00 graus com 119, pouso a critério na RMA. Ah, ciência das condições, até a próxima. Papai Romeo, Romeo Bravo, Oscar, reduz a velocidade para 2209. É 3220, Oscar. 2781, informa o tráfego adicional, posição de 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 090 em descida para o 050, no Charlie 25 Bravo. Gente, 2781, mantém 3000, proa de água. Controle, o Fox agora prossegue direto Vitor Sul. Gente, mantém a linha do litoral, aguardando para a descida o Charlie Alpha Fox. Positivo. Os 2781 não autorizado voar na Proa de Conquista. Proa de Conquista, 2781, autoriza a iniciar subida 60. Aguarde para subir do azul 2781. Certo. Brasília Force 2581, via final aeronave procedure, descent 2500 feet, report passing Sierra Vito 366. 2500, I will call Sierra Vito 366, Brasília Force 2581. Papa Romeo Charlie Alpha Fox, autorizada a descida para 500 pés, reporte no Parque Ciclo Sul. Concho. Valeu, obrigado. Romeu Alfa já falou controlado na RMA? Avião aqui. Solo 49 visando sequência, boa. Graças a Deus. Romeu Bravo Oscar, após ETAP, voo Serra Victor 368, reduz a velocidade para 2009, descendo para 4 mil pés. Certo. Firme 368, após ETAP. Papa Romeu Bravo Oscar, após ETAP, voo Serra Victor 368, em descida para 4 mil pés. Não suba sem restrições, nível de voo 160, tráfego superado. Romeu Bravo Oscar, copiou o controle. Só no trabalho, Pitão Sul, autoriza prosseguir direto em RMA? O senhor está descendo para 4.000, voz 368, está presente, Romeu Bravo Oscar. Charlie Alpha Fox, chame a torre e solicite ao mesmo, 198.95. Oi, senhor, muito obrigado, bom trabalho. Torre, Charlie Alpha Fox. Meu Charlie Alpha Fox Trot, confirma intenções? Está presente, está autorizado para seguir direto em RMA. Gente, o Charlie Alpha Fox Trot tem condições de cruzar de imediato, agilizar? Positivo. A gente agiliza então o cruzamento da final do 90, temos a nave a 12 milhas da cabeceira 90. Entendendo, está autorizado o cruzamento, já agilizando, chamará, livrando o eixo da 90, é o Alpha Fox. Descendo para 2.500 pés, cruzando 3.000 pés, um Eco 130. Copiado, Romeu Bravo Oscar, 0170. Era só informação, nós tentamos virar para o 97, como mais próximo, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, reporte para modificação de regra. Matará. Brasília Force 2581, Sierra Victor 366. Brasília Force 2581, complete final RNAV procedure, contact the tower in 118.95. Good afternoon, Brazilian Force 2581, continuing approach. Report landing at Dow Locked on Sierra Victor 372. I will call 372. No, it's down to zero. O Alpha Fox, agora visual com RMA. Gente, Alpha Romeo Charlie Alpha Fox Trot, aproxima RMA por conta e risco, vento no Erasmo 100 graus 1, nós. Reporta solo controlado somente. Papa Romeu, até o Romeu Golf Controle. Romeu Bravo Oscar, autorizado final do procedimento RNAV, reporte passando o Sierra Victor 366. Passa 366, Romeu Bravo Oscar. 372. Brazilian Force 2581, traffic site, cleared to land, runway 10, wind 100 degrees, 1 knot. Clear to land, runway 10, Brazilian Force 2581. Romeu Bravo Oscar, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, Oscar. Meu Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, continua aproximação, é, bota para cancelamento no externo. É bom, não, Romeu Bravo Oscar. Autorizando o país do setor? Juliet Golf, aguarde para autorização. Estou colocando um número 3 para o Paulo, atrás do resultado. Golf, Juliet Golf, autorizado no meu pé. Cliente. Passando o Serra Victor 372, solicita modificar e prosseguir para final 97, o Romeu Bravo Oscar. Está para o Romeu Bravo Oscar, já visual, plano cancelado 562, rechama final 97, baixado o trabalho. Chama na final 97, o Romeu Bravo Oscar. Confia apenas o PAT, PAT 5? Prossegue para o hangar da Aerostar. Gente, a Aerostar, gente. Caso 2781, chame o centro Recife em 1288, alternando 260. The left side, on the ground at 58, report running vacated. Confirm just the April 2. Negative, via P April. Ready to backtrack, can you? Affirmative, backtrack, business force 2581, thank you. You're ready to taxi via runway 28 after you leave at the April 2 intersection. Everybody is via runway and locate on via P, via P April. Romeu Bravo Oscar, autorizado pouso, pista no 7, vento 100 graus, zona 2 mais. Autorizado pouso no 7, Romeu Bravo Oscar. Prossiga, Papa Romeu, Tango Uniforme, November. O Papa Romeu, Tango Uniforme, November, confirme o transponder acionado, pessoas a bordo, tipo de equipamento. Tango Uniforme, November, acione o código 0235, mantenha-se em condições visuais. Um no mil pés, corredor forte. Okay, good night, good evening. Boa tarde, voo 1168, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste no 012. Chegada mar e 050, desça para o 050, desça para o 050, desça para o 050, desça para o 050, desça para o 050. Gente, aguarde o voo 1168. Autorizado após o SAP 7366, desce inicialmente para 5000 pés, ou ajuste no 092. 5000 pés, 52. vendo? Siga. Autoriza da presente voar rotatório? Autorizado. Bravo. Plano 68, desça para 2500, segue autorizado para o procedimento RNAVE, reporte no Serra Vitor 366. 2500, reportar ao Serra Vitor 366, autorizado a RNAVE, no 1968. Juliette-Golfo, prossiga. Quando eu não cumpri a informação. Eu tenho uniforme 90. Prossiga. Já seria autorizado navegar direto pro destino? Está se visando algum errado? Afirmo. Sim, chame torre na frequência 9.95. Tá uma torre 118.95, estamos no barra. Obrigado, então boa noite. Matango Oscar Zulu Sierra, na chegada Mari, desce até o nível de voo 050. Uniforme November, confirma intenções, pouso no 7? Afirmo, pouso no 7, 4. Cliente, 1-7, 4-4, autorizado, aproximar direto, final 1-7, reporta final. Vai direto para 1-7, que eu tenho uniforme November. O senhor saberia me informar como eu faço para solicitar combustível? Afirmo, solicitar o que? Transporte? Combustível. Combustível, a gente pode coordenar isso aqui para você, qual é o combustível? Amigar, por gentileza, amigar de transporte, por gentileza, não vou incomodar. Transporte para 3 pessoas? Para 1. Confirma? 4? 01. A Gigás tem a companhia, tem seria Petrobras, qual? Petrobras, por gentileza. Agradeço a cooperação. Tá na longa, final da Anastécia, o Pâmara e Forna Venda. O nome é Chame Torre, na frequência 1895. 295, 68, boa noite. Salvador, gol 1968, RNAVE da 10, boa noite. 1168, reporta baixado travado, ajuste no 012. 1092, reportado. 5 Tango Uniforme Novembro, livrar pela área gramada, sem utilizar da Coyote para evitar sobrevoo aeronáutico. Confirma, Papa Romeu, Tango Uniforme Novembro, está solicitando inicialmente a área gramada e após? Eu sou autorizado para livrar direto para o passe pela área gramada para evitar...